I feel that we should take the time, express what's in our hearts and mind. I know we have many things to say, we shouldn't waste another day. Why don't we give love a chance? Bring back into our romance the things we hold so close, my dear. Understanding closeness fits. Vários lugares, diferentes olhares. O tempo passa e são diferentes áreas, diferentes pares. O nosso é como tara, como amor incomum. Como se nós dois fôssemos apenas um. Ao ponto de ficarmos loucos por motivos fortes. Brigamos por motivos fracos, mas a causa é nobre. Mas cada caso é uma sorte. Fazemos o possível e o impossível pra tá tudo nos conformes. Mas às vezes vem os problemas, os dilemas, os esquemas, os sistemas, atitudes extremas, mas que rendam-se a resolvê-los. Muito fácil julgar e nessa aí é um pesadelo. É difícil detê-lo. Acorda, respira, não gastaremos um dia. Pegue aqui na minha mão que eu te levo pra calmaria. Pra calmaria sem ironia, você e sua magia. Eu quero você todo dia, eu quero você toda minha. Então não me coloque em xeque entre o trampo ou você. Luto porque quero os dois e se escolher uns dois vão perder. Eu sei que às vezes cansa, mas temos que entender. O que pode ser bom pra mim pode ser ruim pra você. Eu tô aqui de coração, pés no chão, nunca voando. Tanta coisa pra dizer, às vezes me pego falando, às vezes me pego pensando. Eu e você contra o mundo, são contras, são contas, são sujos. Eles são imundos, eu quero uma paz que não se acha em um segundo. Uma casa no catete com um cânion nos fundos. Eu quero recitar poesias de vagabundos, emplacar como canções no submundo. Gata, eu não estou contra, eu estou ao seu favor. Gata, não quero afronta, só provar o meu valor. Gata, cheguei aqui, acho que sou merecedor. Gata, time que ganha não se mexe, então não mexe. Mind, I know we have many things to say. We shouldn't waste another day. I feel that we should take the time. That's what's in our hearts and mind. I know we have many things to say. We shouldn't waste another day. Mind, I know.